Uma prova com sucesso, balanço da prova e balanço da iniciativa. Sim, bastante interessante. Foi uma prova realizada pelo Rotary Club de Ilhabo e pelas juntas de freguesia do concelho e apoio da Câmara também e algumas entidades e empresas para a ajuda da construção do novo quartel. Em termos de iniciativa, para a primeira prova foi bastante interessante, cerca de 150 equipas, ou seja, 300 participantes. Correu bem, o tempo ajudou e é uma prova para repetir neste circuito lindíssimo que é a nossa RIA. Juntar várias coletividades, várias instituições também é fundamental para chegar a um fim único e ajudar quem precisa. Sim, claro, isto é uma prova desta dimensão sem qualquer custo para a organização, ou seja, é tudo com o apoio das várias instituições juntas, Câmara e empresas que ajudaram bastante para o resultado das inscrições ser todo e na íntegra a favor dos bombeiros. Penso que é uma prova a repetir para apoiar depois no futuro outras instituições do concelho. Escolher aqui este local em específico foi a cereja em cima do bolo? Foi. A Gafanha da Encarnação é um local privilegiado aqui com o braço da RIA muito bonito e com poucos condicionalismos em termos de trânsito. Ou seja, não temos que ocupar muitas vias públicas, o mínimo possível, e sempre à volta da RIA. Muito, muito, muito bonito.